cada um, cada rapaz, caminha pelo certo sem atalho injusto. Cada um, cada rapaz, na sequela um passado alcança o futuro. Diretinho a cobrar, vem o sol, vem o queixo. Só quem é, vai permanecer. A ótima é pra pegar, quem diz o Rafa que são muitos afetos que abusa, praticando a extorsão. Deselegância dos irmãos e com o crime, arrebentando o código, quebrando o regime. Plantou o mal, colhe o mal, é a sequela. O certo ninguém atropela. Força guerreiro, que o trajeto é sem massagem. É triste, lamentável e às vezes covarde. Sem misericórdia, frio na alma e o bem escasso. Só os verdadeiros não serão repudiados. Compreendeu, louquinha, 10 anos já entende. Personalidade do sujeito decente, coerente e sábio que jamais semeia o ego. Paz e saúde, que o resto é só progresso. Certo é certo, ninguém atropela. O errado pagará as consequências das trevas. A injustiça volta em dupla intensidade. Vai sofrer quando aparecer a verdade, camuflada de mentiras e o retrato de engano. Falsidade deslumbra o patife profano. Só os verbos padecem são castigados. No pé da letra o canalha é decretado. O crime recusa falhas, é sem clemência. Não tem anistia pra vacilão, só penitência. Os bunda mole passa mal, os pilantra sofre. O efeito do excluído é pago com a morte. Anda certo, é sua obrigação. Longe do intermédio e da radiação, João. Não avança a palavra que é de paz. Sem maldade do próximo, traição jamais. Cada um, cada rapaz, caminha pelo certo sem atalho injusto. Cada um, cada rapaz, na sequela um passado alcança o futuro. Cada um, cada rapaz, caminha pelo certo sem atalho injusto. Cada um, cada rapaz, na sequela um passado alcança o futuro. É, agita a história, joga a espuma pra comemorar. Brinda o hoje que amanhã há de prosperar. Tá no perré, tá passando mó veneno. Audácia tem de sobra, os malati é questão de tempo. Assalto milionário, ouro, diamante, prata. Sonho de qualquer ladrão é se tornar magnata. Tirar as férias, tipo fazer o cruzeiro. O ano inteiro pelo exterior, de janeiro a janeiro. Vários reais no bolso, um calabouço. Na prisão do desgosto, juros vem em dobro. Os bagulho que é da hora, tipo sonhos de consumo. Seduz o teu presente, compromete teu futuro. As leis da natureza ninguém atropela. Dinheiro fácil é prejuízo na certa. Vapor de sobra, problemas decorrência. Se for pra esticar é uma pá de consequência. Cada um, cada rapaz, cada cabeça sabe como encontrar a própria paz. Cada um, cada rapaz, cada cabeça sabe como encontrar a própria paz. Cada um, cada rapaz, caminha pelo certo sem atalho injusto. Cada um, cada rapaz, na sequela um passado alcança o futuro. Cada um, cada rapaz, caminha pelo certo sem atalho injusto. Cada um, cada rapaz, na sequela um passado alcança o futuro. Super Teneré até chegar na Cherokee. Juliette Bolova no peão de jet ski. Em tempos de guerra, a lembrança que passou. O objetivo de avanço, conquistou o que sonhou. Guerreiro vencedor, um dos poucos escolhido. Gratitude, ser humilde pra não semear inimigo. Sinceridade nos olhos a vida inteira. Nasceu um criminoso, várias fitas. Correria sem pendência, vítima da injustiça. Monstro da favela, sem defesa, sem direito. Puxa o pé do novelo, decretado pra morrer, sem justificativa. Nunca caguetou, nunca correu com a polícia. Então me explica, sempre pelo certo, leal, verdadeiro. Será que o certo, parceiro, deixa no gelo? O tempo provou, em tempos de colheita disso que você plantou. Nada além daquilo que também irá colher. Em dupla intensidade é assim que é e sempre vai ser.